2:39. Estou na linha que vou conversar agora com o Rony Tempe. O Rony, que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Cris. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Que bom tê-lo conosco aqui. Rony, nós sabemos que a CIF teve um ano bastante movimentado, bastante trabalho também para toda a diretoria. Vocês se engajaram aí apoiando a nova administração aqui de Foz do Iguaçu, várias campanhas também. Queria que você fizesse um balanço, Rony, dessas atividades da CIF durante o ano de 2013. Então, foi um ano realmente bastante produtivo, bastante trabalho. A gente teve uma integração muito grande, como se falou, com a Secretaria de Indústria e Comércio, através da nossa companheira Ivone Barfalti, apoiando a concretização e a consolidação do Codefos, que é fantástico, a ferramenta que está envolvendo hoje mais de 300 voluntários de Foz do Iguaçu, fazendo planejamento para o futuro da cidade, novos projetos aí para 2014. Com o aumento de serviços e produtos da CIF, produtos que já existiam em serviço, nós conseguimos atingir mais de 1.000 associados que estão hoje pagantes em dia com a associação, utilizando serviços da associação, através de convênios médicos, convênios com o Sicoobi, o Nutricard, então muitos serviços que estão realmente dando cada vez mais vantagem para os empresários fazerem parte da nossa entidade. E terminando o ano, com bastante trabalho, a gente da CIF é muito procurada para trabalhar em várias ações e discussões da cidade de Foz do Iguaçu, vários diretores fazendo parte de conselhos, conselho de trânsito, conselho de saúde, conselho do meio ambiente. Então, a CIF participando de muitas coisas positivas da cidade. E agora, nesse momento de hoje, por exemplo, estamos começando a nossa mudança da nossa sede para uma sede provisória, que está em frente à nossa atual sede. Para já nos primeiros dias de 2014 iniciar a obra da nova sede administrativa, um prédio que vai ser construído, então a gente está muito feliz porque conseguimos viabilizar o início dessa obra, que é um sonho buscado pela nossa associação há muitos anos. Então, acho que foi um ano muito proveitoso, já fiz bastante trabalho e trabalhei em conjunto com outras associações do Oeste do Paraná, do Toledo, do Cascavel, junto com a Cachopax, e também com a Federação do Paraná, com várias associações grandes de estrada, como Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava. Então, é um trabalho de associativismo completo. Eu acho que a CIF está cumprindo sua missão, seu papel, sempre trazendo mais benefícios para o nosso associado. Isso é que a gente mais tem buscado e a resposta está sendo muito positiva. Como eu falei, atingimos praticamente 1.060 associados nesse ano, e esperamos em 2014 chegar a mais de 1.100 associados para que a nossa entidade seja cada vez mais forte e representativa. E além de tudo, que né, vocês já falaram que desse prédio novo, das ações do Codepar também, mas tem várias campanhas, como você falou agora, Rony, que movimentaram e que trouxeram os grandes benefícios aqui para Foz do Iguaçu. Agora, próximo do final do ano, vocês realizaram a campanha Limpe Seu Nome, também que foi para facilitar as pessoas fazerem acordos para terem o seu nome sem nenhuma restrição, as pessoas que tinham nome com restrição, para também poderem fazer as compras de final de ano. A gente tem nota que isso deu um resultado bom, porque o comércio de Foz do Iguaçu está movimentadíssimo, né, Rony? Isso, a gente está muito feliz, porque essa época do ano em Natal é sempre uma época muito proveitosa para o comércio, principalmente para quem vende produtos que tenha um apelo natalino, né? Então essa campanha de Limpe o Nome é uma campanha que deve continuar, né, pelo sucesso que teve esse ano, pela repercussão, vai continuar sendo permanente, a gente quer melhorar algumas coisas para o ano que vem. E a gente está muito contente, como estava falando agora há pouco, o movimento que tem na cidade de Foz do Iguaçu, todo mundo buscando suas compras, o comércio realmente vendendo mais. E, então, isso nos deixa gratificado, porque acho que todo o trabalho feito, realizado, tem dado resultado, tem valido a pena para o nosso associado e para o comércio. E agora, e a previsão agora para 2014? Nós sabemos que já tem aqui uma dos destaques, é a nova sede, mas o que vocês pretendem agora dar continuidade ao trabalho que foi feito em 2013, mas também muitos desafios, né, e metas para 2014? Com certeza, Cris. A gente, se tiver para a fase, já fazendo 62 anos de idade, né, desde o início, desde a fundação, ela trabalha em conjunto e benefício com o empresariado. Todo esse trabalho que foi feito em 2013, sendo lançado para 2014, temos aí, como já foi anunciado, vários investimentos grandes e pesados para Foz do Iguaçu, dois grandes shoppings, novos hotéis, né, o ano da Copa do Mundo, com o turismo em alta. A equipe tem acompanhado esse profissionalismo de todas as áreas do turismo, e a parte industrial também está sendo muito evidenciada aqui em Foz do Iguaçu, com a vinda de empresas, do fortalecimento do parque industrial, o convênio também com o PTI, que a gente quer trazer mais investimentos na área tecnológica. Enquanto é Foz agora, realmente, esse ano foi mais um ano de aprimoramento dele, tem muitos projetos para serem executados em 2014, como censo econômico, planejamento estratégico que Foz do Iguaçu até 2040, provavelmente a licitação da revitalização da ponte da Amizade. São todos projetos que foram executados em 2013 e vão ser transformados em realidade em 2014. E a FIFA participa de todas as câmaras técnicas do Colefós, que trazem em cada área, vão trazer benefícios aí visíveis para a cidade e para a região. Então, a gente tem muita expectativa em que o ano de 2013 não foi realmente um ano atípico, né? A parte econômica não foi tão forte como o ano passado. O próprio aumento do dólar acabou diminuindo as compras do pessoal no Paraguai, tem muita fiscalização, mas isso é coisa que vai continuar acontecendo. Então, o empresariado que faz Iguaçu tem que se habituar com essa nova realidade, buscar profissionalização, buscar inovações no seu trabalho, na sua empresa, para realmente encarar esse futuro aí cada vez mais profissionalizado e tendo capacidade de competir de todo nível das empresas que estão vindo, do shopping, com a concorrência do que a gente sempre falou do Paraguai. Então, a empresa que vive aqui na nossa fronteira tem que ter uma visão diferente, ela tem que ter capacidade para encarar essas dificuldades, mas a gente vê 2014 como um ano de muita prosperidade para todos que tenham noção de investir na sua empresa, de melhorar seus produtos, seus serviços, para encarar essa nova realidade da fronteira aí que a gente espera para 2014. Certo, eu queria, não quero tomar mais o seu tempo, Rony, mas queria só fazer um destaque aqui, e aliás, já de antemão também, agradecer a parceria da CIFIC com a Rádio CBN, principalmente a atenção que a assessoria de vocês, através da Andrea Davi, também dos nossos colegas Andrea Davi e Mônica Pinto, sempre abastecendo a gente com informações. E um destaque que eu queria que você falasse, Rony, a respeito das empresas que fazem parte do núcleo das indústrias de confecções do programa Empreender, né, também atendida pela CIF. Essas empresas vão confeccionar uniformes para creches aqui em Foz do Iguaçu, em especial a creche Soldadinho de Chumbo. É também uma das atividades que tem chamado a atenção da CIF. Exato. O projeto Empreender é um projeto que existe há muitos anos, né? E nós aqui na CIF estamos trabalhando bastante para fortalecer esse projeto. Então, hoje são 9 núcleos já que funcionam acompanhados pelo nosso consultor. São mais de 130 empresas trabalhando unidas, cada uma no seu setor. E núcleos das confecções foram que já havia no passado e agora esse ano nasceu com muita força, com a união dos empresários, mais de 18 empresas que estão participando. E eles já começam com um planejamento muito forte, ações de divulgação e essa campanha aí para fazer doação dos uniformes da escola, vem muito a ver com o que a gente faz, para divulgar que em Foz do Iguaçu existem empresas com qualidade, eles querem mostrar os produtos que podem ser feitos aqui para que esse setor fortaleça, porque é um setor que pode dar muita mão de obra na cidade, mas a gente vê em outras cidades como Cidade Norte, Maringá, Serra Roxa, onde os núcleos de confecções empregam milhares de pessoas. E Foz do Iguaçu precisa desse tipo de emprego. Então, a CIF está dando muita força para que o núcleo de confecções fortaleça-se e crie aí realmente uma nova perspectiva para esses empresários que já estão aí na batalha. Então, foi uma grata surpresa esse núcleo, pela forma de organização e trabalho que eles fizeram, já está dando muito resultado, apesar de ter sido formado há poucos meses. Além de outros núcleos, como o núcleo das metalúrgicas, já é um sucesso, a construção civil, eletricistas, a parte de empresas de mídia, né, que também fazem grande núcleo. Então, eu falei, mais de 130 empresas que têm a gente tem acompanhado o sucesso que eles estão tendo pelo trabalho em união, sempre assessorado pela Associação Comercial. Certo. É, agora, para a gente encerrar, Rony, agora vocês entram num breve recesso, né, agora no mês, agora em dezembro, né, em função das festas de Natal e também logo no começo do ano, em virtude também das festividades aí do Ano Novo e também para agilizar a mudança para a sede provisória da CIF. Exato. A gente conseguiu um imóvel na frente da Associação Comercial, ali na antiga Santa Casa, onde funcionava o laboratório da Uniamérica, do outro lado da rua, praticamente. Então ficou muito fácil nesse período entre o Natal e Ano Novo, que o movimento diminui, o SPC, que é via online, continua funcionando, o atendimento também, e a gente vai promover a mudança. Quem já fez mudança de empresa sabe como é que é. Então, no dia 2 e 3 de janeiro, a gente vai estar mudando móveis, todos os utensílios lá da CIF, para no dia 6 de janeiro, a gente já está atendendo o público ali em frente à nossa atual sede, para poder daí fazer a demolição da sede antiga e executar nosso grande sonho, que é a nossa sede própria, com mais de 3.700 metros quadrados. Dentro de um ano e meio, no máximo dois anos, a gente vai estar com a sede concluída. Tá certo, então, Rony Tempo, muito obrigado pela sua participação. Rony Tempo, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, fazendo esse balanço da CIF e com certeza fechando com chave de ouro também o ano de 2013, Rony. Muito obrigado. A gente agradece muito o espaço, falou a parte da nossa assessoria de imprensa. É a nossa missão, realmente, divulgar, né, novidades, atrair os empresários para junto da gente, para que trabalhem em união, em conjunto, para todos terem sucesso. E a CVM é fantástica nessa área, nos abrindo espaço aí permanentemente. Então, fica o nosso agradecimento em nome da Associação Comercial, todos os associados, esse grande apoio que a CVM deu, para que a gente possa passar as informações para todos aí. E desejar a todos os ouvintes, a equipe, um excelente 2014 e vamos estar juntos. Eu fico na presidência até 30 de abril, mas eu continuo na entidade, eu estou lá mais de 10 anos e vou continuar trabalhando, batalhando pelo benefício dos empresários da cidade de Foz do Iguaçu e região. Obrigado a vocês por todo esse apoio em 2013. Nós aqui agradecemos mais uma vez, é sempre pronta a resposta da CIF toda vez que nós solicitamos. Obrigada, Rony, um grande abraço para vocês e todo o pessoal da CIF também.